Fox Rei no solo 5-3, direita, 2-1 no 1, solo. 2-1 no 1, rapta 3, alô. Mike Fox X-Ray, livre até a Quebec. Alfa, Juliette, Lima, Mike, reporta Quebec. Corrigiu no 556 até o ponto de espera da 10 está livre. 1015 o ajuste, a torre 1895. Confirme 3 horas e 5, Campinas. E o PLB? PLB de 183, 3 horas e 25. Ciente, tem um bom. Prato. Tome fora do solo o hotel Romeu Golf. Boa, bom dia ainda. O 4463 agora para o Léo. Contra a esquerda. É o 4463, tá com a Juliette. Marilhão, o som está de volta. Aguardando. Serviço radar encerrado, mantenha o nível de voo 080 para serviço de informação e alerta. Chame Recife na frequência 12545, alterna 12685. Aviso ao comando 7, está com pronto? Sim, o hotel Romeu Golf. Então vai prosseguir aqui pro setor aqui da paralela, próxima estação Mussirongra? Afirmo, é afastado do eixão no zero. Ok, então mantenha a minha escuta, o hotel Romeu Golf está autorizado. Não há tráfego na final da 1-0. Ok, autorizado Mussirongra, mantenha a escuta permanente, o hotel Romeu Golf. Ponto de espera, gol no 55, Leia, Salvador. Gol no 55, meta autorizado, decolar da 1-0, vento 130 graus, 09 nós. Autorizado, decolar da 1-0, gol no 55, meta. Bom dia, gol 1962, acione identificação via chegada Mar e desça para o nível de voo 0620, ajuste no 095. Para 0620, 095, a autoridade para a pessoa. Oi, SAP, o gol 1962. voo no 556, decolado ao 59, chame o controle, 1208. 208, obrigado, bom dia. CFR, cruze a 17 até o pátio 5. Bom dia, Gol no 556, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível de voo 360. Via da EL 360, voo no 556. Azul 4076, desça para 2000 pés, ajuste no 0195, autorizado LSXB da pista no 0, reporte estabilizado. 22000, reporte na estabilizado, 4076. Cliente Eco Zulu November, reporte para descida. Controle Salvador, via Golf 677, decola da 10, direita. Dael Leda Coral. Dael Coral. 1208-5474. Capatango Vitor Charlie Adel, acione identificação. Bola da Museu, a primeira pelo pai direita, aí segue da El, depois direto o Coral. 208, controle em Salvador, 474 no transponder, o 4463, pagando pro nome da minha pole. Afirmativo, notifique a saída para Coral. Afirmativo, é a saída Coral. Chamo. Bom dia, boa tarde, eu chamei a 3312, autorização da Leão 3300. 3312, ciente, agora de cola. Mas eu gostei da polícia. Israel Nedirumi. Vai para ver se era mais um. Para modificar todos os projetos. Gente, mantenha a proa do VOR e reporte para a descida. Vitor Charlie Hotel, desça para o nível de voo 050, ajuste 1015. 050, muito obrigado, voo Imari para interceptar essa chegada. Reporte para descida, sem identificação. Gente, desça para 050, Força Aérea 21165. Descendo para 050, Força Aérea 21165. Capatango Vitor Charlie Atel, acione o código 5431. Confirme 5431? Afirmativo, 5431, Vitor Charlie Atel. Charlie Atel, 5431, acionado. Bom, no 962, desça para 4.000 pés, ajuste no 095. 4.000, 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Tente Eco Zulu November, desça para 2.500 pés, ajuste no 095. Eco Zulu November, confirme ciente da área proibida de Camaçari. Tente. estabilizou o visual 4076. Azul 4076, complete final do procedimento. Ele é sexuê, chame torre 118, decimal 95. 1895, obrigado, boa noite. Bom dia. Controle de Salvador, uma buena. Eu chamo a 6356, gente da Juliette. CNR 6356, aciona identificação, via chegada mar e desça para o nível de voo 060, ajuste no 095. Via chegada mar para o 060, ou no 016, 6356. Alguma possibilidade de voarmos na frota de Dunas? CNR 6356, mantenha o perfil da chegada, ajuste 10015. Mantendo o perfil 10015, 6356. 6213, cópia. Galeão 360, conforme o plano, Irume, UP November 857, Moço, decola da 10 direita, Dael Leda Irume, 1208-5466. 1962, desça para 2 mil pés, autorizado ILS e X-ray da pista 10, reposta estabilizada. Sente para 2 mil, livre X-ray da 10, lá, cadê? Nossa, sobrevoo. Avisou a comesma, liberado após a aeronave, eu sobrevoo, conta como é bom. Zero. 0-5-0 para interceptar o localizador 2-1-5. Torre autorizado a fases para Itapuã, mantém linha do litoral para sobrevoo Iguatemi, Paraná. Ok, reporte na atingindo o litoral, hotel Romeu Golf. Voltará no litoral, hotel Romeu Golf. Reporte visual com campo. Para 2165, desça para 3 mil pés, ajuste no 095. 3 mil, 2165. CNR 6356, desça para o nível de voo 050. Então, Romeu Golf, ao atingir a linha do litoral, mantenha 510 e chame o controle, 1208. Mantém 510, transfere controle até o Romeu Golf. 356, copiou o controle? Negativo, prossegar. Desça para o nível de voo 050, Oceania 6356. 050, 039. Controle, Papai Romeu, hotel Romeu Golf. Papai Romeu, hotel Romeu Golf, mantenha-se em condições visuais de 500 pés, reporte no local de sobrevoo. Mantém condições visuais de 500 pés, informará no Iguatemi, hotel Romeu Golf. Salvador, boa tarde, excelente, 213, para pushback, arrancando, né? Portão 2, está livre, chame táxi. Posicionamento, portão 2, chamada táxi, não chamada táxi, 213. 8, desça em condições visuais, para 1.500 pés, ingresse no corredor forte, o forte no através de Interlagos. Porta lá através do carro. Para o aguardando o 407. Tango Eco Zulu 90, voo em rotatória. Aguardando lá, antes da Juliette? Afirmativo, está autorizado. Vi aquilo então. Aguardando. 1962, completo final do procedimento LS X-Ray, chame torre 198, decimal 9. 1985, 962, bom trabalho. Tango Vitor Charlie Hotel, ingresso no corredor interlado, no corredor forte. Tango Vitor Charlie Hotel, informo que encontra-se 2 milhas ao norte do corredor forte. Sofera 2165, desça para 2 mil pés, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Reportará estabilizado, autorizado 2 mil. Tá, o Xenia está taxiado e outro tráfego da Azul para estacionar no 3, será autorizado assim que possível. Alguém está na guarda? 909. Retorno 40 graus, 10 nós. Frente livre, pouso 90, 9, 10 Catanguetos 1-90, chame agora a torre em 1-8, decimal 9-5. Prefeito. 2 autorizados para seguir. Procede, estação posição 2, 4-0-7-0. Cavador 1-8-6-4. 1-8-6-4, Maceió, aguarde. Aguardando o Maceió, 1-8-6-4. Saída prevista. Azul 4-4-6-3, coordena equipe de solo, após companhia estacionando 3, está livre, puxa. Fala só pra gentileza pro 4076, seria a ponte 2 ou a 3? A 3. Ah, só a 3, então, valeu. Tango Uniforme Charlie, confirme nível, solicitado. Que agora só um instante. Bruno 864.com. Pode ser a Maceió autorizado, 3501, via Pesolu no 7, decola 10 esquerda, Puca, Zipá, Coijo, Puca, Aracaju. 1208, 5510. Maceió 3501, decola 10 por esquerda, sai da Puca, Aracaju, 1208, 5510. Com 8 tem a parte, vai ser Pesolu no 7. Correto, chama pronto. Interlagos, desça para 1.000 pés, ajuste no 014, reporte rotatório. Negativo, ingressando no corredor Interlagos, descendo para 1.000 pés, 1.014, desça para o hotel. Poxa, né, 6213, pronto, ponto de carga no hotel. Autorizado a alinhar e manter 1.0, 6213, do Xené. Alinhar e manter 1.0, 6213, do Xené. Passa pelo localizador, 9-6-2 no solo, ao Zuno 4, direito, 1-2-1-1 no solo. Comente. Chanel 6213, está autorizado a decolar, da 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 nós. Decolagem 1-0, Chanel 6213. Pono 864, puxa o pé experimento, puxou 5. Autorizado, 5, chame o taxa. Pono 864. Chama o motor para o Romeu, bravo. Bravo, Patão, prossiga. 18.95 18.95, Vitor Charlie Hotel. Lavou, Papatango, Vitor Charlie Hotel, bom dia. Vitor Charlie Hotel, bom dia, prossiga. Ah, tá voando agora com as 2 milhas e meia da posição na rotatória. A intenção é pôr na 1-0. Deixa-me na rotatória, Vitor Charlie Hotel. Charlie Hotel, para minha rotatória, aguardando para pôr na 1-0. Estabilizada. 2000, reportará estabilizado em LS 63, 5 metros. Na 63, 5 metros, e redução para aproximação. 63, 5 metros. Azul 4463 até o ponto de espera está livre, 1014 o ajuste, a torre 11895. 1014 com 11895, obrigado. Vitor Charlie Hotel. Charlie Hotel, está agilizando e reportando a final da 93. Solo aos 16, Kilo Novembro, frequência livre. Poxa, né, 6213, acumulado aos 16, chame o controle. 1208. Controle 1208, Chanel 6213. A gente encontra-se a meia dúzia de milhas com grau de speed de 1209. Formou é um Eco 1190. Controle de Salvador, boa tarde, Chanel 6213. Chanel 6213, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível de voo 360. Sobe via da EL para o 360, 6213, possível uma prova mais à frente, Sereto. Puxando, o portão é o 4. O 4463, mantenha o ponto de espera, temos duas aeronaves na final ILS. Lá está aqui. 8945. Conforme Charlie, só mais um instante para a cópia, número 1. 5. Oceano 2165, continue na final 1-0, aguarde autorização de pouso. O ajuste é 1-0 no 4. 1965, aguardando autorização para o pouso. Instalador 4463 aqui, teria condição de decolar aqui na intersecção até sem parada, se fosse o caso. Ok, Azul 4463, então agilize as manobras, está autorizado a alinhar e decolar da 1-0, o vento é 1-5-0 graus, 1-0-9. Ok, está agilizando ali, decola da 1-0, 4463. Final do procedimento LS X-Ray, chame torre em 1-1-8, decimal 9. 1-18-9-5-14-30, voo 1-8-4. Eu vou chamar 6356, o senhor segue um bandeirante, tráfego acabou de passar o externo, aguarde pista livre, o ajuste no 0-1-4. 1-0-1-4-6-3-5. O Vitor Charlie Hotel no solo, aos 1-9, vai para o hangar da Aerostar. Eu vou, na Lima, chame o solo 121 no ano, Vitor Thiago Hotel. E após conforme o plano, direto Belo Horizonte, direto Varginha, direto Sorocaba, Upper Alpha 310. O controle de Salvador em 1208, 5434. Obrigado aí, Torres. Livre até o pátio 3, via pátio e reporte ao estacionário. Tango Uniforme Charlie, PLB? Ok, já está cruzando o 1500, então já vai voar coral o 4463, saber 180. Fala, já tem plano para o Alfa Tango? Bravo, Alfa Tango, Fortaleza 90, saída Lotar com curva esquerda da 10, 1208-5470. Sou o Eco Papa Terra, uma boa tarde, ó. Da Lotar, decola da 10, curva esquerda, transponder 5470 e o controle 1208. Liga acionar a Chemitax, bravo, Alfa Tango. Liga acionar a Chemitax, bravo. Acionada a IBANC, 050, 10, 14 no transponder, chegada a essa papata. Mike Fox X-Ray, cópia. Natal no 410 via Pesulu 10, decola da 17, curva à esquerda, saída Puca, transição Zipar. 120, decimal 8, 5472. Lero estava, chama a torre em 118.95, informa o PLB agora. Aos 22, agilismo liberando no hotel, frequência livre no corte. Tráfego Salvador, boa tarde, azul 409. Prossiga com a 089. Beleza, e a saída para a Vitória... qual seria a saída prevista? Dael Leda Bidev. Obrigado. Puxando é 62544. Pronto. Dado RJ360 via Pesulu 44. Decola da pista 10, curva direita, da El Leda Bidev, 1208 e 55 no 7. Ternão no 3325. Quero da El Leda Bidev, 3308. 55 no 7, o transponder, deixa eu pronto. Você começa solo de 22, libera a direita, solo 121, decimal 1. 121, 1, 2, 3, 5. Tango Uniforme Charlie, autorizado táxi, reporte na Taxi Papá. Alfa Kilo, bate 3, 5, 0, vento 130 graus, 99. Resolve a cláusula 0, voo 1874. portaria do 2230, agora não se escuta, com a informação Juliette e já não deu esquecido. Passaria do 2230, aciona identificação via chegada Amã, desça para o nível de voo 060, ajuste na 014. Afirmativo, chegada Amã, identificou, descendo para 060, 1014. Mike Fox X-ray, livre sinal, pronto para o táxi. 1864, decolado 25, controle 120, decimal 8. 1208, voo 964. Controle Salvador, voo 1864. Voo 1864, contato radar na decolagem, suba via saída Cuca para o nível voo 350. Autorizado via saída Cuca para 350, voo 1864. Tango Uniforme Charlie, autorizado a decolar, pista 107, vento 130 graus, 99. 2-0, solicito 2-0-0 como final. Gente, aguarde coordenação azul 4463. Aguarda. Papapá Eco, Papá Serra, confirme se tem condições de manter a presente velocidade até a proximidade de Duna. Negativo, tem condições de manter 1-8-0-9. Gente, o Eco Papá Serra. Uniforme Charlie, decolar 227, controle 120, decimal 8. 208, Tango Uniforme Charlie. Salvador Cordial, tá, boa tarde, Papa Romeu, Tango Uniforme Charlie, decolado Leda, Dael Leda. Papa Romeu, Tango Uniforme Charlie, contato radar na decolagem, suba via saída Dael para o nível de voo 380. Dael para o 380, Tango Uniforme Charlie. Realmente é recorrente esse problema. Eu vou contactar ele pra ela. Ok, obrigado. 1251, alterna 1-3-3-2-5. 251-3-3-2-5 ao 200. Salvador, Papa Romeu, Tango Uniforme Charlie. Prossiga, Tango Uniforme Charlie. Possibilidade de coordenar com o centro Recife pro de Utigir do Tango Uniforme Charlie, se é possível, pelo controle. Tango Uniforme Charlie, mantenha o perfil da saída, aguarde. Charlie. Papapá Eco, Papa Sierra, desça para 2 mil pés, ajuste 10014, autorizado, ILS X-Rayta, pista 10, reposta estabilizada. Papa Sierra para 2 mil, reportará estabilizado. Quem está livre, chame táxi. Paulo, pode confirmar a saída para o Bravo Alphatang? Bravo Alphatang, confirme. Pode confirmar a saída para o Bravo Alphatang? Lotar com curva esquerda da 10. Lotar, confirmo. Confirmo, lotar. É. Passaria do 2230, informa o tráfego posição 11 horas, 1-1 milhas, cruzando 040 em descida para 2 mil pés, um Bravo Eco 9 Lima, um grau de 2009, informa que irá prosseguir após esse tráfego. Ciente, temos aeronave na CQS, passaria 2230. Papá, papá, papá, Sierra, confirma, efetuando desvios. Negativo, já. Aguarde para cruzamento da 1735, tráfego aliança para decolar. Uno, uno, cinco, reposta estabilizada. Direita, uno, uno, cinco. Rei, autorizado decolar pista 17, vento 130 graus, 109. Para 2230, reduz a velocidade para 1909. É, motor. E Bravo, passando até o ponto espera 10 via Pátio Índia, 1014 o ajuste. E a torre 118 na. Parte índia, posição 2615. 1-2-6-1-5, alternado, confirma a primária. Frequência primária 1-2-5-4-5, secundária 1-2-6-8-5. Gol 1-8-6-4, confirma efetuando do desvio. Negativo, salvando para o Odeconte. Controle, Papa Romeo Mike Fox aqui, sabe, boa tarde. Decolou dono 7, curvando à esquerda, na sua escuta. Gol no 864, voe Jamo. Prode Jamo, gol no 864. Via 1, no autonomia de 3 horas e 40, está alternando o aeroporto de Guarulhos. 4-0, Mike Fox, Axel Rey. Torre em 118.95, ajuste 1014. 6254. Via Índia 1895-1014, obrigado. Confirme. Tango Uniforme Charlie, Serita. Prossiga, Tango Uniforme Charlie. Vamos acordar com o centro Recife Pro de Utigi para o Tango Uniforme Charlie? Ah, meu Tango Uniforme Charlie, não consigo mais contato com o Recife, chame o mesmo na frequência 1251, alterna 13325, solicite ao mesmo. 251-3325, solicitará grato, boa, até a próxima, Tango Uniforme Charlie. Transponder 5525. Romeu, Bravo Alfa Tango. Bravo Alfa Tango, autorizado alinhar e manter em pistão no zero. Pode ser da Travessa Charlie? Confirme. Da Transponder Charlie. Afirmo, pode. Thank you. Augusto, Hotel Romeo Golf, mantenha 500 pés na escuta do controle. Papá Papá Eco Papá Serra, informa o tráfego no setor sul de Duna, mantendo 500 pés, um Romeo Robson 44, não irá interferir na sua aproximação. Bom, Papá Serra CN está estabilizado no curso do localizador. Gente, aguarde para transferência o Eco Papá Serra. Certo. Yeah. Charito 2230, inicie redução para aproximação. Gente, já estamos mantendo 180. Como o tráfego que o precede, encontra-se a 7 milhas com grau de 1609. Gente. Primeira nave, chama o controle. Corre, bom dia, 162. Quatro, está pronto. O chão é 6254, autorizado a alinhar e manter a inscrição 1-0. Ali mantém no zero mesmo. Exato. Direita 150 para 2000 pés, ajustando no 014, vai reportar estabilizar. Eu siga papá papá Lima, Fox Fox. Qual é o código alocado, Lima, Mike Fox? 235, controle 120, decimal 8. 1208, bravo, Patão. Transferência. Papapá, Eco Papá Sierra, complete final do procedimento LS X-Ray, chame torre 118, decimal 9. Papapá, 118, 9-5, boa tarde. 295, comigo, 14, 9-2, 2-0-6. Tumbo. Gente, é o Papa Serra, chama para o cancelamento. Já para o cancelamento, poderia confirmar o reto? Alfa Tango. Papa Romeu, bravo, Alfa Tango. Contato radar na decolagem, suba via saída Lotar para o nível de voo 090. Saída Lotar para o 090, Alfa Tango. Fox Alfa Guarda. Papá Papá Lima, Mike Fox, mantenha 500 pés. Reporte no farol da barra. Tá certo, contra nacional 10. Romeu, Mike Fox, X-Ray, suba restrito ao nível de voo 310. 310, restrito, Mike Fox, X-Ray. Passaredo 2230, informo um tráfego mantendo 500 pés nas proximidades de Simbra, não irá interferir na sua aproximação, é um Robson 44. Passaredo 2230, copiou o controle? Copiou, ciente do tráfego 2230. Romeu Victor Fox Alpha, ingresse no corredor Vera Cruz, reporte... através de Veracruz, mantendo no 1500 pés. O Xené 6254, autorizado a decolar, pistão 10, vento 140 graus, 109. Autorizado a decolar, 10, 6254. Hotel Romeu Golfo, Salvador. Salas Gold, Hotel Romeu Golfo. Time só flui, intenções? Retorna em imagem. Gente, desloca pro setor norte do marcador externo. Tem aeronave à sua frente aí descendo, um bit 20, já com duas milhas. Vou ir na Pura Norte e aguarde para prosseguir em imagem. Tá, você passando, Pura Norte, vai em imagem, Hotel Romeu Golfo. Papá Romeu, Mike Fox X-Ray, chama Centro Recife, 12545, alterno 12685. 2545, 2685, Mike Fox X-Ray. 12545. Salvador, Papo Romeu Eco, Tango Eco, passando Romeu 0, para o 160. Papo Romeu Eco, Tango Eco, aciona identificação, autorizada a chegada bom, fidência mantenha 4 mil pés, o ajuste no 0, 14. Identificou, autorizado, descida para os 4 mil pés e a ponte. O ajuste é 014, Eco Tango Eco. Salvador, Eco Tango Eco. Siga. Salvador, Salvador, Eco Tango Eco. Prossiga, na escuta. Se não for atrapalhar o controle, daria para pós-bomb e manter a tua direta para 17, pouso na 17, poderia coordenar com a tua? Certo, após ponto e plano para sua mudança de regra. Não seria mudança de regra, continuar IFR, mas aproximando para 17. Sempre IFR para 17, tem que ser visual. Tem mais visual, mas próximo de Salvador. Salvador, bom dia, o 6254, Oxané. Faz uma mudança de regra, é que o Sangueco. Sena 6254, contato radar, saída da El, sabe manter o 360, vigilância. Radar. Da Eltro 36, solicita voa Leda, por gentileza. Foi Leda, autorizado. Leda 6254. O carro Romeu Golf já em Cajazeiras, visual com Limar. É o Romeu Golf, chega com a torre em 1 no noite, decimal 95. No série 2. Passaria 2230. Afirmativo, estabilizado, passou o externo. Trame torre, 1 no 895, passaria 2230. Salvador, Mike Fox, frequência livre. De Salvador, eu passaria do 2230, está estabilizado na final, baixado, travado, passando mil pés. Passaria 2230, autorizado, pouso, pista no 0, vento no 30 graus, no 0 nós. Livre, pouso no 0, 2230. Liga. Cajazeiras para pouso, em Rimar, já visual. Hotel Romeu Golf, reporte solo controlado em Rimar Vento no aeródromo 130 graus, 10 vai. Reportarão solo controlado, hotel Romeu Golf. É na pista, prossegui até o pátio do GRAE para realizar cheque, é isso? Confirme se ele já foi coordenado com o Impreiro. Necessário essa coordenação, ok? Para cheque. Enquanto isso, faça o TAC via... Tem a porta para ingresso não, no 7. É necessário que o senhor faça o contato com o Espero para especificar o cheque, ok? Alto, posso na frequência livre, boa tarde. Confirme qual tipo de equipamento? Romeu Bravo Fox Mike, sente mais ajudante. Para Romeu Bravo Fox Mike, identifique. Autorizada a chegada bom, esse mantém o nível de voo 060. Bom, 060, prazo, pode mais. 067, autorizado a alinhar e manter a posição no 0. Me manter no 0, 2067. Hotel Romeu Golf, solo 44, frequência livre. Passaria 2230, solo 243, libera direito, solo 1211. Solo 211, 2223. Do Paris. Reporte direto no Mali. Ouvi o telefone de alta. Saredo, Kilo ingressa, pátio 3, posição 4, Romeu. Kilo, pátio 3, 4, Romeu, 2230. No 30 graus, 109. Decolagem, estamos 0, voo 206. Fox Alpha, check altitude. Ah, deu uma variadinha aqui para 2000, tá descendo para 2000. E quanto foi de manter 1000? Tem 1000 pés. 1000 pés, a gente no 0 no 4. No 0 no 4, grato. Leva 254, chama centro Recife. Frequência 1251, alternativa no 33 decimal 25. 251, 3325, boa 254. Alô, Salvador, mãe, só que é o Juliette. Prossiga, mãe, que é o seu Juliette. Pátio 1 do 9 para o 8, tá autorizado o reporte ao término. Então, vai mudar, fazer mudança de regra de voo? Positivo, Westang West. Entendido que você vai mudar a regra, então estou falando de voo modificado aos 4 sets de minutos. Voe direto a final da 17, condições visuais e no 1500 pés, altitude de tráfego. Direto a final da 17, no 1500 altitude de tráfego, Westang West. Tito Fox Alpha. Mas puta vida, Fox Alpha. Sua sequência para pouso na 17 será um Gulfstream, que está à sua posição agora de 12 horas, 12 milhas, deslocamento sul. Livrou 5 mil pés em descida no 1500 pés. Era minha frente autorizada por hoje da El. Boa da El, da Jama Sete. Reporte rotatória, Vitor Fox Alpha. Reportar rotatória, Vitor Fox Alpha. Eco Tango Eco, à sua direita, Cirrus 22, posição de 2 horas, 8 milhas, 1 mil pés, deslocamento Eco. Lá pelo nosso TQS, é que agora. 14089, cópia. Boa, Azul 4089, portanto. Vitória 340, via Pesulu 44, decoda 10 direita, da El Leda, com a Leda Bidev. 120, decima 8, 5543. João Batista. Quem tinha passado o Eco? E as condições visuais na mesma. Tango Eco. Bravo Fox Mike, desce e mantém 4 mil pés. Ajuste no 0 no 4. 4 mil com 1014. Bravo Fox Mike, forma que a intenção mais próxima. Prosseguir visual na 17. Entendi. Reporte para a mudança de ré. Separado. 25089, chama pronto, puxa o sinal. Fox Alpha, avistou o Gulfstream? Negativo, mas estou com ele aqui no TQS. 11 horas em 4 milhas e meia, livrou 3 mil agora, vai cruzar sua proa. Papa Romeo, Eco Tango, Eco Chame Torre, 1-8, decimal 95, para instrução de pouso. 1-8, 95, Eco Tango, Eco. Gente, Fox Alpha. Mike, Romeo Alpha, prossiga. Tango, GQE, confirme o nível que solicitou. Eco, Tango, Eco. Autorizado, aqui é 80, golfo 677, decola 17, curva direita, saída coral, 1208, 5513, bravo, Vitor Tango. Círculo 3 e o estacionamento? Na bata, chama a torre em 11895, tem um bom voo. A negativa, a gente não tem carta visual. Se não for autorizado, então a gente mantém a STAR, que é o mais próximo. Confirma. Então mantém a STAR, só para ser agradecida a 2000 pés. Autorizada a final da pista 1-0. O LS X-Ray. Não tem condições de entrevistar a final da 1-7, uma longa final da 1-7? Não, eu só fui dizer porque tem uma aeronave mais lenta agora na sequência. Então, se você está mais rápido, era só para fazer uma separação. Ok, a aeronave está em posição 9 horas? Isso, são Cirrus 22, inclusive a torre agora solicitou que ele faça um 360. Ok, eu posso fazer minha separação visual com os Cirrus? Com afirmativo, no 1500 pés. Ok, 1500, de forma que vai manter a proa por mais umas 5 milhas, curvando à esquerda para interceptar a final, ok? Gente. 2067, pode voar mótiva? Aguarde, coordenação com o centro, 2067. Guardando 2067, obrigado. Autorizado final 17, Vitor Fox Alpha. Bravo, Fatango!